3815. 3815, Guarulhos. Aprovado 340, via Pesolono 0, Tabaté. Tango Bravo Eco após conforme. Nicolodono 0, curva direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5132, controle Salvador 119, décima 8. Controle 3 no 5, portão 3, chame pronto. Alexandre 6303, retidão, vamos ver. Alexandre 6303, Guarulhos, agora de copa, só um minuto, prepara Dael. Trato Dael, mestre. Taxi 230, taxi. Pegasus 230 for taxi from 1 India and Alpha to holding point 110, there call 118.95, Austin said 1018, but flight and good night. Pegasus 230, India Alpha holding point 10, 118, decimal 905, 1018, American 230. Salvador Tower, American 230, clear to take off runway 10. American 230, clear to line up and take off runway 10, wind 160 degrees, 8 knots. Clear to line up and take off runway 10, American 230. What were the winds again? The wind is 160 degrees, 8 knots. Thank you. American Airlines 230 airborne at 33, call now 119.8. 119.8, American 230, Bonoit. Salvador, o Azul 4235, estabilizado localizador, boa noite. Sente Azul 4235, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 8 nós. Sente autorizado pouso, pista 10, Azul 4235. 080, número 2 para Copa, prepara a subida Fuca. Aciona transponder 5142, controle Salvador 119.8. Seja autorizado Guarulhos, 360, decola da 10, com curva direita da El Seda Motiva. Rota 3 volume 0 até Salvador, 5142 no transponder e o controle 198. Correto, acionamento 3-3, portão 4, chame pronto, deixa bem. Chamará, no 3. Solo Salvador, azul 4235, livrou na foca. Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, azul 423. Azul 4980, cópia Recife. Azul 4980, Recife, aprovado nível 350, via para Zulu no 7. Cola da pista no 0, pode colar de curva esquerda. Subida Fuca, Jamo, Caju. Aciona 5146, controle Salvador 119.8. Siga autorizado, linha e decolar a pista 10, vento 160 graus, 109. Portão 1, chame pronto, pushback azul 4980. Chanamento 3-1-3, chame táxi. 3-9, chama para táxi, 6-3-1-3. Papa 084, good evening. Information is Romeo. Confirm flight level requested to Madrid. Information Romeo, request flight level 270 to Madrid, Europa 084. Estimação, ou autorização de pouso? Send by sequence. Europa 084. Negativo Europa 084, request flight level 270 until November, Tango Lima. Ok, correction 270, we coordinate standby please, Europa 084. Standing by and we are fully ready for startup and pushback Europa 084, stand 11. 5, decola os 4, 3, controle 1, manual adição 8. 9, 8, boa. Xané 6224, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1 no 60 graus, 8 lanches. Teve pouso a 2-4, red, copy. Red, Colombia, Europa, 0-8-4. 0-8-4, clear to Madrid, Lima, Echo, Mike, Delta, freight level 270. Via Upper Zulu, 1-0, until Natal, November, Tango, Lima, then Upper November, 873, until Golf, Delta, Vitor. Then, according to your flight plan route, departure from 1-0, after departure, left turn. Puka departure, Papa uniform Charlie Alpha departure, Puka with Zipar transition, Zulu India Papa Alpha Romeo transition, Zipar, Skok 5143 and control departure frequency 119.80. Destination Madrid, fly level 270, antinatal upper Zulu 10, after that upper November 873. To Golden Delta Victor and departure left to Puka, departure transition Zipar, Zulu India Papa Alpha Romeo and Squawk 5143, departure 119er decimal 80, Europa 084. Rebex correct, stand 1111, clear to push and start, comrade stacks, Europa 084. Clear to push. And startup is on 11 Europa 084. Paulo, hoje é 6313, está pronto para o taxi, temos 151 no aboeiro. Alterna Galeão 0430. Via Indy Alfa, Ponte Terra no 0, Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8. Tem um bom voo, boa noite, Oxané 63 no 3. Indy Alfa, Ponte Terra, chama Torre 118, decimal 95, ajuste o momento no 0 no 8, Oxané 63 no 3. Seu solo aos 4-6, direita chama 1-2-1 no 1 no solo. Lima, Lima Fox, interceptando o final da 1-7, autorizado pouso, vento 1-7-0 graus, 1-0 mais. Pouso no 7, Lima, Lima Fox. Okay. próximo da Juliette, linha 224. Juliette, portão 03, China 6224. Portão 3, China 6224. Europa Ciro, it's all ready to that. Sobre o Taxi Burman, Indian Alpha, to holding point 110, there call 118.95, altimeter side 1018, have a good flight and good night. Indian Alpha, to holding point 110, and contact departure 118, contact tower 11895, Europa Ciro, it's all. That's correct, bye bye. 0-0, pronto. Autorizado, Nelly, decolar 6313, vento 160 graus, 8 9. Ali decola no 0, Ocean 6313. Europa 084, confirm first left. Left now to holding short of runway. Europa 084, reach holding point 9110. Roger, maintain holding point runway 10, Europa 084. Maintain holding point runway 10, Europa 084. Torre Salvador, bom dia, boa noite, o Rio 5972 está no MLS, baixar travada, visitando. Europa 084, maintain position now, please. Maintain position now. Maintain position, Europa 084. Rio 5972, livre pouso, vento 160 graus, 8 nós, pistando 0. Pouso 160 com controle, sim. Oceané 6313, decola 51 controle, 119 decima 8. Copiado, Oceané 6313, boa noite. Papa 084, you're clear to line up and maintain. Clear to line up and maintain. This is runway 10, Europa 084. Os 5972, solo aos 55, tá aqui à direita, chamou 21 no som. Paulo Salvador, muito boa noite, é o Rio 5973, livrou nossa escuta. Boa noite, 5972, Alfa, Kilo Pat 3, previsto a 07, Kilo Pat 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo Pat 3, previsto 07, 5973, 5972. Four clear for takeoff, the wind is 170 degrees, 8 knots. Clear for takeoff, Europa 084. Salvador, Papa Romeu, Nova Emirates com Whisky na prona rodatória, visual com campo. Eu acho que a gente conseguiu final do 7 reporte. Essa escala na final do 7, Nova Emirates com Whisky. Se possível, vai ter seguinte 1 TGL e após prosseguir via corredores, Reaché, Golfinho, Interlagos e após 9 TGL na Nova 7. Ok, tô ciente, chama então na final para o topo permitido. Acusa ela na final da Mas 7, November é isso aí. Europa 084, airborne at 5-8, call now 119.8. Salvador, 9 Barão Suíça, na final da 17. Autorizado, toca remetida, vento 160, graus 8, 9, isso. Autorizado, TGL, 97, 9 Barão Suíça, grato. Boa noite, é o TAN 3305. 3305, formação Romeu, Recife, copiou 330. Copia. 3305, aprovado, nível 330 para Recife. Decolador no zero, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Após Caju, prossegue conforme rota do plano de voo. Aciona 5155, controle Salvador, 119, decimal 8. Autorizado, Recife 330, decolando da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Vai acionar 5155, controle 198, da 3305. Vai acionar 3305, portão 5, chame pronto, pushback. Remete 04, intercepto corredor AXE, chama o controle 119, decimal 8. Corredor 7, vai entrando no corredor AXE, tomará controle em 119, decimal 8, novembro da saída. 190. Copiou 90, solicita outro nível. Posso ter um nível que tiver aí. Renomeador 224, Arcaju, 90 aprovado, 190, via Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, subida Conde, aciona transponder 0263, controle 119, decimal 8. Desculpa, o rapaz falou lá em cima, não escutei, deixa eu falar aqui. MER 224, autorizado Aracaju, nível 190-190, via Golf 677, decola da 10, curva esquerda, subida Conde, aciona 0263, controle Salvador, 119, decimal 8. Autorizado 190 para Aracaju, na Conde, 10, curva esquerda, Golf 677, 0263, 119,8, box 3. Correto, aciona 6224, portão 3, chame pronto, pushback. Correto. Portão 3305, pushback, acionamento. Autorizado, está 3305, portão 5, chame táxi. Autorizado, tem uma táxi 3305. Salo Azul 4980. Para o táxi, antena Maceió, 3 horas e 45 de autonomia, 103 a bordo. Direita, Índia Alfa, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 8, tem um bom voo, boa noite, Azul 4980. Direita, Índia Alfa, ponto espero, torre 18, 95. Obrigado, boa noite, Azul 4980. Motor Salvador, boa noite, Azul 4980, ponto de espera, tá 1-0. Autorizado, ingresso né, decolar Azul 4980, vento 1,60 graus, 89. Ingresso, a linha e decola, vento 1-0, Azul 4980. 5-9, informação Romeu, autorização Ilhéus 1-4-0. C4959, Ilhéus, aprovado, nível 140, via Golf 677, cola da pistão 1-0, após decolagem, curva direita, subida Coral, aciona transponder 0273, controle Salvador 119.8. Autorizado, Ilhéus, nível 140, via Golf 677, decola da pista no zero, primeira curva direita, saída Coral, o transponder 0273, controle 119.8, azul 4959. Correto, azul 4959, pátio 3, chame pronto, pushback, funcionamento. 4959. Tá pronto? Negativo. Tráfego Salvador, azul 5001, no frente da Romeu, nível 340 para Guarulhos. 1,60 graus, com 8 nós. Autorizado pouso, pista 1-0, gol 1970. Gente, autorizado pouso na pista 1-0, gol 1970. Azul 4980, decola ao 08, controle 1,9,8. 1,9,8, azul 4980. Romeu aprovado nível 3, meia dúzia, 0. Via Upper Zulu, 1-0, até Taubaté, Tango, Bravo Eco, voz conforme rota. Cola da pista no 0, após decolagem curva à direita, subida da El, após Leda, após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona transponder 5161, controle Salvador, 119.80. Upper Zulu 1-0, Taubaté Tango Bravo Eco, após conforme rota do plano, decola da pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, transponder 5161, controle de saída 198, azul 5001. Correto, azul 5001, cordão 9, chame pronto, pushback, acionamento. 5001. Para o táxi, o 3305, está com 173, Fortaleza, 3 horas e meia. Pátio principal, segunda direita, via Índia e Alfa, ponto esfera no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 8, então morreu, boa noite, na 3305. Índia, Alfa, ponto esfera 10895, muito obrigado, boa noite. Paulo Salvador, muito boa noite, é o Rio 5972, ciente da informação Romeu para Galeão 400. Da 3620, é autorizado o Rio 5972, aguarde coordenação 400. 3, não, aceito 3620, pode mudar em cruzeiro depois do pronto você. Realmente eu vou ter que coordenar devido à sua rota. E vou já solicitar o 400. Aguarde só a coordenação, um minuto, Rio 5972. Tente, aguarda, negativa Renave, senhor, 5972, obrigado. Tente. Visão pista, gol 970. Seu solo aos 11, táxi à direita, 121 no solo, gol 970. 211, boa. Solo Salvador, muito boa noite, gol 970, levando a sua escuta. Gol 970, táxi via Alfa, recorte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, o 70. Oi, Salvador, boa noite, TAN 3305, pronto. TAN 3305 autorizado, alinhado e decolar, piso no zero, vento 160 graus, 612 horas. A linha decola no zero, TAN 3305. Nine nine seven three. This is 9973, stand by to clearance to complete. Just 1 minute, confirm if level requested. Flight level 360, roger, information, Romeo, 9973. Federal 9973, number 2 to cop, stand by. 73. Por 970, Juliette, portão no 0, portão 10. E Juliette, parte até portão no 0, 970. E o 5972, cópia? Afirmo, senhor, minha esposa. E o 5972, aprovado Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima, nível 400-400, decola na pista no zero, após decolagem curva direita, subida da El, após Leda, após Diner. Após Diner, prossegue direto, Doquilo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniform, Doquilo, após direto, Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após direto, Caravelas, Charlie, Vitor Lima, após direto, Vitória, Vitor Tango Romeu, e após prossegue conforme rota do plano de voo. Aciona 5163, controle Salvador, 119, decimal 8. Autorizado Galeão, 400, decola da 10 com curva à direita na saída da El, após Leda, após Dina. Após Doku, Porto Seguro, Caravelas, Vitória, e após conforme rota do plano. 5163, transponder, 198, controle, Rio 5972. Correto, risco 972, no pátio 3, chame pronto, puxa o back. Chama para o puxa, chame para o puxa. Vento 160 graus, 8 nós. Entry, red copy. Salvador, Papa Romeu, na Vila Grande, Saúde, na final longa, dando zero para a fase revestida. Tente também melhor as coisas que ele pode chegar ao normal. Eu posso, na final, na Vila Grande, Saúde. Charlie Fox, flight level 360, via Upper Zulu 10, until Kubav, Papa Uniforme Bravo Alpha Victor Kubav, then Upper Zulu 16, until Mukdi, Mike Uniform Kilo Delta India Mukdi, and then according flight plan route, departure from 1010 after departure, right turn, Dial Departure, then Leda, and then Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alpha, Motiva. Score code 5157, and Control Departure Frequency 119.80. To Confins, Mike Level 360, Zulu 10, until Pobavi. After Alpha Zulu 16, until Mukdi. Right turn after takeoff, Dael Leda Motiva 5157 119 decimal 809973. Flex for X, Dael 9973, April number 3, report when ready to push and start. Report for push and start, 9973. Salu Salvador, 5001, posição 9 para flashback acionamento. Autorizado, Azul 5001, chame pronto para o táxi. Gente, autorizado feedback de treinamento 5001. Zona 8, direito, 21 no chão. 21, contra base, 3, 178. Boa noite, 3178, táxi aprovado via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Antes da Fisca autorizado, toque é remitido, pistão 0, vento 160 graus, 8 nós. Autorizado, toque é remitido, pistão 0, novembro das Fisca. Alvo Salvador, azul 5001, POD 100. Autonomia 0434, alterna Campinas para o táxi. Aprovado, parte principal, Índia e Alfa, ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5. Ajuste de altímetro 1-0-1-8, tem um bom voo, boa noite, azul 5001. Autorizado, táxi via parte Índia e Alfa, ponto espera da pista 1-0. O ajuste 1-0-1-8, obrigado, boa noite. Salvador, Xenia 624, poção 3 para o pushback acionamento. Para autorização, Xenia 624, previsão de mais um minuto. Ok. Não pela Alfa, pelo pátio principal. Mas assim que o tráfego com a Embraer 90, já está taxiando próximo através do portão 8. Após a passagem do tráfego, ingressa Juliette, portão 612, 3178. Ok, após a passagem do tráfego, azul, 612, 3178.